defesa pro ataque, no puro requinte. Depois só trazer os copos pra poder fazer o brinde. Mas tem nego que finge, tapinha nas costas. 19 não é 20, não entendeu a proposta. Coloca a mão na coxa, simula contusão. Não percebe que o bagulho no time é união. Falou que era um crime, astro, super cine. Mas só fez vitrine e saiu do time. Se achou um fodão, rei do hip hop, vacilou em um mundão. Te deu contra a golpe, contra ataque. Volante também é craque, fazendo ponto depois de um belo saque. E acaba com sequência de cada bola que você perde. O mundo é mais ligeiro, tipo contra-ataque de basquete. Vai menino, veste a camisa, prende o hino. O mundo é mais sangrento que os filmes do Tarantino. Raciocino nessa tática, equilíbrio não é mágica. Sem essa de superstar, que adianta pagar de rata, sana gangster. Se na defesa vira Rams, sabe jogar pra frente, não é só atacar. Não é só atacar. Lá no ataque você não pode brincar. Sem brincadeira. A defesa também pode ser um destaque. Fica ligeiro. Cuidado aí, meu irmão. Tem contra-ataque. Presta atenção. Sabe jogar pra frente, não é só atacar. Não é só atacar. Lá no ataque você não pode brincar. Sem brincadeira. A defesa também pode ser o destaque. Fica ligeiro. Cuidado aí, meu irmão. Tem contra-ataque. Presta atenção. No nosso time aqui, a união é o que move, tipo um samba. Agonize e não morre, fui levando a vida do jeito que pude. Em todos os problemas eu tive atitude, tive disciplina pra me reerguer. E quando me atacava eu não sabia o que fazer. E agora sim, meu time tá completo, porque tenho comigo que eu quero por perto. Pra fazer parte, só com humildade, ter capacidade e também velocidade de quebrar as barreiras, quebrar as fronteiras. O que o mundo quer é te ver na trincheira. Contra-ataca quem deseja desejar o seu mal, só você é quem sabe seu mundo ideal. Seja real, não virtual. No seu time você é o jogador principal. É o que vira exemplo pra molecada. Com bom contra-ataque você também se destaca. Sabe jogar pra frente, não é só atacar. Não é só atacar. Lá no ataque você não pode brincar. Sem brincadeira. A defesa também pode ser um destaque. Fica ligeiro. Cuidado aí, meu irmão. Tem contra-ataque. Sabe jogar pra frente, não é só atacar. Lá no ataque você não, sem brincadeira. A defesa também pode, fica ligeiro.